not a sentimental argument and bitter love. Salve, salve, amigos do Hat Trick Brasileiro. Tirem as crianças da sala. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Que frase mais longa pra começar um podcast pela madrugada. Aqui é Vitor Araújo do Nerima Jets, finalmente na sexta divisão. Aleluia, irmãos, aleluia. Este é o sétimo episódio do Plantão do Randão, depois de uma demora imensa. Olá, crianças, aqui é Adriana do Mitocôndrias FC. Ainda de luto pela morte do meu time na maré trágica das vendas do fim da temporada. Rumo à sexta divisão pra baixo, no caso. Vamos lá. Só falta eu pegar o azar de encontrar você. Meu Deus do céu. Não, agora meu time tá facinho. Mano Menezes usou a mesma estratégia, meus amiguinhos. Meu Deus, vocês sabem, vocês todos reclamaram, chiaram por causa da extrema demora deste sétimo episódio. Foi quase um mês pelas minhas contas, mas estamos aqui de volta. E a pauta é enorme, imensa, acachapante. Vamos primeiro falar, vamos fazer um pequeno balanço deste aqui nos nossos dois times para de final de temporada, começo da nova temporada, temporada 28 do Hat-Trick Brasileiro. Meu caro Mitocôndrias, como é que foi essa virada? Você disse que desmontou o time. Não, na verdade é assim, essa última temporada eu dei aquela privilegiada, eu falei meio foda-se pra liga, e eu privilegiei a Copa, como você viu, a primeira metade, daí no fim eu já tava meio largando tudo, daí eu me preocupei com a Copa do Judão mesmo, que nós vamos falar ainda. Só que chegou a hora de... Eu reparei que minha estratégia de longo prazo estava toda errada, daí eu ficava sempre tentando consertar o time, tipo, nos remendos pra temporada. Agora mandei tudo a merda, vendi quase todo o time inteiro e vamos com calma refazer, repensar a estratégia, vou ver o que sai de júnior, vou ver o que eu consigo de treino, enfim. Vou entrar numas duas rodadas assim, então aproveitem, crianças da LJH, que é uma boa hora pra enfiar a bota no Mitocôndrias. E não, vamos que vamos. Se bem que você deu sorte, porque não sei se você está acompanhando as últimas atualizações da Liga Judônica, a gente vai comentar isso, mas vai haver uma mudança de formato. O número de rodadas vai ficar o mesmo, vai haver mudança no número de grupos. Então você ainda vai ficar por mais tempo mesmo com o time mais enfraquecido, mas a gente fala disso quando falar da Liga Judônica. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos ler os e-mails, tem muito e-mail acumulado, aliás, eu sempre menciono, cada usuário que comenta, eu menciono o time e a divisão. Eu não tive tempo de conferir as eventuais subidas e descidas de cada usuário que comentou, então pode ter divisão diferente, ou até nome de usuário, ou até time diferente, umas duas mudanças eu percebi só. Não deu tempo de eu correr atrás do resto. Vamos aqui as mensagens que do Fórum Brasil. O Caneva, do Caipiras, da 7724, manda mais uma vez os parabéns, mesmo não tendo edição. O episódio 6 foi muito rápido. Ele disse que a gente mandou muito bem, tomou a liberdade de colocar um link para o Plantão do Randão no site da FBT, a Federação Brasileira de Treinadores do Hat-Trick. O endereço do site da federação, a gente vai colocar o link no blog, é www.ecoline.com.br/FBT. O nosso repórter Bruno Sauros, do Sauros, da 8981, aliás, mais tarde nesse podcast vocês vão ouvir a voz do Bruno Sauros, sim, meus amigos. Comentando sobre o episódio 6, esse foi mais rápido que banho frio no inverno, mas ficou ótimo. Peraí, só um minuto, ele era da 8 já? Ou ele caiu? Não caiu. Ou será que eu anotei? Não, era da 8 sim. Era da 8 sim. Achava que ele era mais pra frente, mas não. Assim, não. Da 8. Nosso amigo Arthur, do Blablaísmo, do time Blablaísta, eu sempre me enrolo com esse nome. Inclusive, eles me zoaram muito, porque eu mandei um e-mail, uma mensagem pro pro Rádio Blá, que é o podcast deles, comentando, tá vendo? Eu não sou só eu que me atrapalho, porque uma mina que participou de um episódio também se enrolou com o nome. É. Tá vendo? Não sou só eu. Eles me chamaram de disléxico. Enfim, Arthur, do Blá Blaísta Chumbado da Sexta 53. Episódio relâmpago, mas apesar de ter sido bem curto, foi bacana. Tá melhorando a cada edição. Pera um pouquinho, senhor. Ele tá falando que tá melhorando a cada edição. Ou seja, quanto mais curto, melhor. E não teve edição, né? Trocadilho idiota. Deixa pra lá, ninguém entendeu. Agora. Lero, lero. Lero, lero. Enfim, seguindo. O Felipe, do Tiradentes, da Sétima 419. O próximo deve ser bem longo, sim, vai ser bem longo. Ótimo curta-metragem, ainda falando do episódio 6. Uahahaha. O Bourdignon, eu espero que seja assim que se fala esse nome me parece francês. Bourdignon. Do Palmeiras Hat Trick, da Quarta 29. Ouvindo o segundo episódio, estou bem atrasado para o tópico, ele comenta. Fiquei curioso e fiz o seguinte levantamento para quem quiser dar uma olhada. Ele falou da quantidade de transferências, né? O Caneva do Caipira ajudou a formatar essa tabela. São os times que mais fizeram transferências. Isso ao longo da história do time. Uhum. Temos a tabela dos brasileiros e do geral, né? Uhum. Quem fez mais transferências na história foi o goleiro. Isso explica a subida rápida dele, provavelmente, né? 1573 transferências desde a fundação do time em novembro de 2005. Não é um time tão velho assim, hein? Não, vai fazer 4 anos agora. A gente não falou disso num programa aqui? Mas a gente não tinha esse número, não, né? Não, sim, mas a gente não citou essa possibilidade do goleiro ter subido também, sim, rápido, sim, usando, sim, usando transferência, sim, mercado? Logo atrás vem a... Eu acho que eu errei nesses números, pelo amor de Deus. Eu errei alguma formatação desses números, porque não está na ordem. Ou será que simplesmente se classificou por outro critério? Não sei. Mas se destacam também outros times da primeira. O Gretti, que é um time um ano e meio mais velho do que o goleiros, com 883 transferências. A Blitz com 648, né, os dois são de 2004, de maio de 2004. O Aquarius, que subiu, que é novato no Campeonato Brasileiro, subiu na temporada passada e se manteve, também é de maio de 2004, tem 291 transferências. Então, em maior ou menor grau, são times que usam com habilidade os trades para ter sucesso no hat-trick. Na tabela geral, eu acho que essa tabela foi ordenada na relação de transferências por idade, né? Eu acho que ele faz a divisão transferências por tempo de time, pra tá, tirar isso aqui. Entendi. Entendeu? No geral do hat-trick, quem se destaca é o Erdo, que é o time húngaro, que é o atual campeão. Eu não lembro agora se ele foi o último campeão do Hat-Trick Masters ou da edição passada. Enfim, ele tem 1963 transferências. É um time de fevereiro de 2005, também é ligeiramente mais recente. Todos os outros times que se destacam, eles são de 2002, incluindo o Garristop, outro time da Hungria, o primeiro campeão do Hat-Trick Masters, com mais de 1.100 transferências. O Hackers United, da Inglaterra, 1577 transferências, também um time de 2002. Ele é o segundo, foi o segundo colocado da língua, era o segundo colocado da língua inglesa na data deste levantamento, que foi em 17 de agosto. O Belktis, é assim que se fala? Aquele time venezuelano que é especialista em trades. Belktis, Fox, sei lá. É, especialista mas em o quê? Em trades. Ele deve passar o dia inteiro na frente do computador fazendo trades. 2.500 transferências na história. Mais de 2.500 então transferências. Brincar. Isso, o time dele tem 7 anos e meio, certo? Uhum. Então... Enquanto você faz a conta, o outro time de destaque é o Inat, que na época era o primeiro colocado do campeonato sueco, que é o campeonato mais antigo, um time do final de 2002 com 412 transferências, nem tanto assim, mas são times aí de destaque nesse quesito das transferências. Ó, peraí, dá algo tipo 2, 5, 7, 5, Jury Rock. Não, cara, dá tipo... Ah, não, pera, fiz o cálculo errado. Enfim, a cada 1,06 dia, ele compra um jogador. Ele rola uma transação. É, transferências, a gente não sabe... É, deve estar contando compra ou venda, né? É. Mas enfim, a cada 1,06 dia rola uma transferência em que ele tá envolvido. Ou seja, esse cara, sei lá, não tem vida própria. Não, não tem mesmo. Mas você fez a conta pro venezuelano? Pro Belkics. É. Faz a conta do Erdo, só por curiosidade. Isso, tá. Ele tem, fevereiro de 2005, isso dá massa primária. É, dá. Dá 4 anos e meio. 4 anos e meio? É. Claro que vamos editar essa espera. Sim, sim. 1642. É, na verdade eu fiz o mesmo erro de novo, mas tudo bem. 1642. Não, nossa, esse é ainda mais violento. Dividido por 1963. Então, o nosso amigo Erdo, a cada 0,83 dia, ele tá envolvido numa transferência. Ou seja, é mais de uma transferência por dia há 4 anos e meio. Outro que não tem vida própria. É outro que, sei lá, né? Deve... Se você for pensar que provavelmente, digamos que eles sejam seres um pouco mais sensatos do que a gente está pensando, se bem que não vai fazer muita diferença, digamos que eles acumulem, digamos que eles tenham períodos em que eles façam muitas transferências, né? Então você imagina. Assim, né? Eu espero. Né? Se não. Bom, enfim. Vamos lá pro resto das mensagens. Lacaquecendo do Atrativa, da sexta 799. Comenta aqui, foi bem resumido, mas muito bom. Senti muito a falta da música de fundo. É, eu também senti. Parabéns, que o projeto continue. É só um comentário rápido. Muita gente deu pela falta do podcast, que demorou demais para sair um episódio novo. Como bem comentaram o Bruno Sauro e o Pinho, eu também tenho vida pessoal, meus amiguinhos. Trabalho, faculdade, teatro, namoro novo, etc, etc, etc. E o ex-Yoda MWG, atual batutinha do time MWG, que subiu da sexta 704 para quinta 117, comenta: é, cara, são inúmeros usuários sedentos por notícias, deixou a galera dependente do pod. Quando ele não aparece, a galera pira. Só podia ter mulher no meio desse atraso. Assim não dá, trocando o jogo pela vida real. Vocês querem que eu faça o quê? Eu deixo minha namorada? Vão te catar, vocês. Bota ela no hat-trick, é simples. Eu acho mais fácil eu colocar ela no outro podcast que eu tô fazendo. Faz sentido. Eu achava bacana chamar alguém que está subindo pro Campeonato Brasileiro para ver qual a expectativa para a próxima temporada, e também chamar alguém que está lá agora para comentar sobre o grupo. Era legal chamar alguns campeões das outras divisões para falar sobre o time, quais as expectativas para a próxima temporada ou coisa do tipo. Outra coisa que dava para fazer é divulgar a eleição para técnico da seleção principal e quem são os candidatos. A gente vai falar da eleição, nós já temos o próximo técnico da seleção brasileira, a gente vai comentar já já. E o Tritaner do Palmeiras, da sexta 757, ficou me zoando legal. Olha o comentário dele. Você vem aqui, reticências. No Fórum Brasil, reticências. Nos vicia todos, reticências. Dá o gostinho da coisa, reticências. Faz com que todo mundo ache legal, reticências. E depois some, reticências, sem nem se despedir. Podcast já! Meu Deus do céu! Uma viúva! Socorro! É, filho, começou, agora aguenta. Puta que pariu. Um HTML de destaque foi do Hannibal Lecter do Máquina, da 8836. Cara, eu tinha que comentar que adorei o seu podcast. Sou ainda novato por aqui, estou completando minha primeira temporada. Estou ouvindo o episódio 5 e gostei bastante do que ouvi até agora. Continue assim, quem sabe umas dicas para noobs que nem eu fosse legal. Valeu. É, eu que sou noob, eu também quero dica, tá? Bom, mas falando nisso, a gente ainda não falou do lance da tutoria lá, né? É um lance legal. Não, eu comentei no último episódio. Eu comentei no episódio. No, ou no 5 ou no 6, eu cheguei a comentar assim. E fomos. E. Claro que ele já tava rolando faz algum tempo, mas eu não tô visitando muito, mas tá me parecendo bem útil, parece que tá dando certo, sim. Nossa. E a gente volta daqui a pouquinho falando da seleção principal, da seleção sub-20, da eleição para o técnico da seleção principal, e etc, etc, etc. Vamos então à parte ligeiramente mais jornalística deste podcast. Vamos falar das seleções, de um editorial sobre o relatório de juniores e o jornal Primeiro Andar e mais algumas outras coisinhas. A seleção principal teve agora o final do segundo mandato do Baião no seu comando. Ele que, nesses últimos amistosos, ele usou o programa Dunga por um Dia, colocando a galera que contribuiu para o desenvolvimento da seleção, seja como olheiro, seja treinando jogadores da seleção quando precisava. Fez o esquema de chamar a gente para escalar a seleção e também sortear a honra de receber um jogo da seleção no seu estádio. Embora não tenha nenhuma vantagem financeira, isso não deixa de ser uma honra. Quanto às eleições, que terminaram ontem, terminaram na meia-noite de ontem para hoje, o vencedor foi o Pedro Simões, vulgo Pedro RJ, do Pior, da Quarta 59. Ele é usuário desde junho de 2004. Ele teve 200 dos 577 votos, 34,6%. Eu não lembro das edições anteriores, mas essa votação me parece expressiva. Você acompanhou alguma outra eleição? Não. Os outros melhores colocados tiveram 11% para um. Então, realmente foi uma votação expressiva. O Baião fez um post de despedida e balanço da gestão. Vale a pena conferir. Ele que começou um trabalho que a gente acha que é importante, de renovação. Ao invés de simplesmente pensar na próxima Copa, pensar daqui a duas ou três Copas e daí por diante. Porque um problema muito grande é que há gerações inteiras de jogadores que tiveram os treinos perdidos, aproveitamento perdido para a seleção. Então já está pensando em jogadores bem mais novos para ganhar experiência na seleção e termos daqui duas ou três temporadas um time competitivo. A Sub-20 também passa por renovação, depois de ter perdido a chance de se classificar para a segunda fase da Copa Sub-20, né, dando XP ao mais novos, acabou ficando com a lanterna do grupo 6. E a segunda fase da Copa começa já já. Um outro comentário: umas duas semanas atrás rolou aquelas entrevistas no fórum. O entrevistado da vez foi o Célio Silva. Pelo amor de Deus, como ele faz com gosto o roleplay de viadagem! Minha Nossa Senhora! Célio Silva pra moderador já! Você sabe essa fama, né, que os moderadores têm, né? Não. Ficam brincando no fórum, daí o moderador tem fama de viado. Principalmente porque se você usa o Fox Trick, que é aquele add-on do Firefox, você pode escolher a cor com que é destacado o nome de usuário, que é moderador, ou game master, etc., ou tem alguma função administrativa, muita gente brinca que coloca para indicar os moderadores com rosa. Fantástico. Vamos lá então, vamos falar, eu vou ler esse editorial que saiu no dia 4 de setembro, a segunda parte da melhoria nos relatórios de juniores da escolinha. Eu vou ler rapidinho. Você agora receberá informações mais relevantes e preciosas do seu treinador de juniores, que o ajudará a tomar decisões de treinamento mais apropriadas. Para seu treino de habilidade primária, o treinador informará o nível corrente para algum jogador que jogou pelo menos 45 minutos em uma posição de treino, isto é, que recebeu mais do que o pequeno efeito de osmose. Para o seu treino de habilidade secundária, na verdade, o treino secundário de habilidade, né? O treinador informará o potencial para algum jogador que jogou pelo menos 45 minutos em uma posição de treino. Então fica bem definido, né? Para o treino primário, você recebe o nível corrente de pelo menos um. Para o treino secundário, você recebe o potencial de pelo menos um. Seu treinador também informará sobre outras habilidades. Um dos três jogadores com maior potencial em alguma habilidade que não foi treinada, será sempre reportado. Seu treinador informará mais frequentemente sobre jogadores que necessitem de uma ou mais temporadas de treino para atingir seu potencial, mas não sobre aqueles que estão há poucas semanas de atingir tal limite. Esta segunda etapa da atualização dos juniores está sendo planejada desde o lançamento da primeira e maior atualização feita em maio, aquela que acabou com o mal de Alzheimer do auxiliar técnico. Nosso motivo principal para esta segunda etapa é para permitir que você, o administrador do time, tenha melhor controle sobre sua escola de juniores, mas sem revelar muito mais informação. Queremos que alguma mística ainda exista. Esta alteração significa que você pode controlar o tipo de informação que deseja sobre seus jogadores, alternando entre os treinos primário, que revela habilidade corrente, e secundário, que revela potencial. Achamos também que seria estranho se seu treinador não observasse outras habilidades dos jogadores, mas o verdadeiro motivo para esta mudança específica é para tornar sua escolha de treino mais interessante e talvez um pouco mais difícil, quem sabe. Imagine que você está totalmente dedicado aos treinos de defesa e finalização, então é informado sobre um jogador que poderia atingir a armação boa. Que tentação, e aí, como faz? O Samurai, que conseguiu cair para a oitava divisão. Grande Samurai, parabéns, meu filho. É isso aí. Rumo à nona. Não, não tem a nona ainda. Volta agora... de país. Não, agora ele vai subir. Agora ele vai começar a subir. Agora ele vai... Cara, eu só fico imaginando o dia que o Samurai estiver na terceira divisão e abrirem a nona. Ai, meu Deus, aí não, eu não queria ver o que aconteceu. Ele que está na oitava, 1310. O comentário dele foi que assim, o principal objetivo disso é parar os reportes de goleiro terrível para atacantes ou potencial de ala péssimo em goleiros e outras bizarrices. A galera sempre pediu para que os comentários fossem focados nos jogadores da posição treinada. Isso também vai incentivar o pessoal a trocar de treino, né? Porque tem esse lance de estar definido treino primário, nível corrente, treino secundário, potencial. Vamos então ao jornal Primeiro Andar. Muitas notícias aqui pra gente no jornal Primeiro Andar. Muitas notícias acumuladas, na verdade nem tão acumuladas. Muita gente resolveu colocar reportes sobre a última rodada ou sobre o final da temporada, né? Então temos aqui o Vinícius Intrieri do Goiabinhas, da oitava 953. Pelo menos era onde ele estava na temporada passada. Muita emoção na chegada dos jogadores do Goiabinhas ao aeroporto no retorno do Rio de Janeiro, onde, com uma vitória de 5-0 sobre o Churreal mais 10, garantiram matematicamente o título da oitava 953 e o acesso à sétima na temporada do ano que vem. Ou seja, ele subiu e eu não vi pra qual divisão que ele foi. Que beleza! Sétima em alguma delas. Bem-vindo. Bem-vindo. Olha lá, eu não tô lá. Os torcedores da organizada Goiabões da Fiel fizeram uma linda festa saudando os jogadores e estes retribuíram carinho. Agora sim podemos festejar, garantimos o título que era nosso objetivo. O importante é que o time jogou suelto, melhorando inclusive o espírito da equipe, disse o meia recém-chegado Hugo Pérez na saída do avião. Que beleza, eu li ele como portenho e eu não sei se ele é portenho. Que preparo, não? Não, mas conhecendo os nomes geniais do Hat-Trick, deve ser. Tem Pérez, então é. Não, não, mas ele tem a possibilidade de ser brasileiro. Né? Tipo, também, não, eu ia falar dele ser brasileiro. Esse exemplo é que seria mais extremo, mas. Não, é verdade, tem um cara no meu time que é o Udo Robledo. E ele veio dos Júniors, tipo, é brasileiro. Então o mal é que eu fico olhando e falo, que porra é isso? É, eu acho que é assim o seguinte: o banco de dados ele leva em conta a imigração, né? Então, já vi um monte de cara brasileiro com nome japonês. Eu saí um dos meus juniores, inclusive. Hajime Umek, que bonito. Que fantástico. Agora eu quero que você leia então, aqui o técnico aqui, então. Vai consultar aqui, então. Vamos ver. Sim, Svanaker! Não o nome, a fala dele. Ah! Lero Lero! Eu não sei, velho. Tá bom. Eu só vejo numerinhos. Por isso que eu jogo match. Temos agora que garantir a campanha 100% para tentar um grupo mais fácil na sétima e um adversário menos complicado na Copa do Brasil, lembrou o técnico Cees Van Acker. recebido pela torcida com gritos de Goiabinha, Goiabão, Pavãozinho e a seleção, o atacante Luiz Henrique Pavãozinho comemorou a liderança na artilharia. Esses 4 gols na frente do segundo colocado são minha resposta, quem me criticou, estou muito feliz. Isso agora apareceu nem na torrada, que beleza. Fantástico. O Everton Manager do Guns Guitar Club da oitava 1589 mandou o seu relatório, sua notícia. Já se aproxima o momento da final da divisão oitava 1589. Estamos aqui para entrevista com o treinador do Guns Guitar Club, Alessandro Carrara. Então você vai ler as perguntas. Carrara, o que pretende para o jogo de logo mais? Pretendemos apenas um bom jogo. Sabemos que o adversário fez uma campanha maravilhosa e temos consciência de que necessitamos de uma senhora goleada para levar o título. Vamos jogar com determinação, com alegria, e tentaremos dar um presente à nossa torcida nessa última rodada. Mas sabemos que o título está distante. Não pretendemos jogar a toalha, como fez o treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista, mas conhecemos as nossas limitações e respeitamos o adversário. Carrara, pretende alguma mudança para surpreender o adversário, de tática ou mudança de sexo ou algo assim? Aqui tem trabalho, meu filho. Para de ficar brincando. Iremos jogar com um esquema que vem dando certo, né? A novidade, podemos chamar assim. Será a estreia do jovem Juliano Floresta ao lado do Tenzin, formando a dupla de ataque. Devido à lesão do Edinho Domingos, fomos obrigados a puxar um atacante da base, mas temos confiança na habilidade do garoto e esperamos que ele faça um bom jogo. Cara, por que você mudou de voz entre as duas perguntas? Porque eu sou péssimo pra manter uma voz caricata. Ah, Carrara, tem algum recado para seu oponente do jogo? Quem era o oponente? Cadê, caramba? Não tinha. Ele não colocou, é problema dele. Tudo bem. Eu não posso fazendo todo o levantamento, mas por favor, repita a pergunta. Carrara, tem algum recado para seu oponente antes do jogo? Sim, eu gostaria de dizer que é uma honra jogar com um time tão qualificado. Esperamos encerrar com chave de ouro essa temporada e lutar pelo título na próxima. Eu desejo boa sorte a ele. Vocês acabam de conferir o técnico esquizofrênico Carrara ficar mudando de personalidade. Aquela... Seria algo interessante para ver uma coletiva de futebol, né? O Alessandro Carrara, treinador do Guns Guitar Club, que tentou claramente jogar o favoritismo para o adversário. E eu, como sou preguiçoso, eu não vi como terminou. Desculpa aí, Everton. Repórter randômico para o plantão do Randão. Agora vamos à notícia do Gil Verde, do Palmeiras Pintadense, da 7-847. O Palmeiras enfrenta o Figueirense neste domingo, às 7h20, na Arena Morumbi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, 7ª divisão, para não confundir, para dar alegria do título aos seus torcedores. Para isso, o time alviverde procura manter a série de bons resultados conquistados nos últimos 12 jogos. Peraí que eu me perdi completamente. Mas aqui é o resto do seu texto. Continua, é pra alternar mesmo, eu tô cansado de ficar lendo. Dos últimos 36 pontos disputados pelo Alviverde, a equipe conseguiu 36 pontos. 36, ó. Ou seja, um aproveitamento de 100%. Ele faz. Atualmente, o Alviverde está na segunda posição com 36 pontos em 12 jogos. O primeiro também está com 100%. Hã? Espera um pouco. Ele redigiu alguma coisa errada. Não é possível. Na segunda posição, 36. Hã? Não, tá errado isso. O Palmeiras Pintadense só perdeu no campeonato para o Figueirense fora de casa pela primeira rodada do primeiro turno. Então é o seguinte, nos últimos 36 pontos, ou seja, ele perdeu o primeiro jogo. Ou seja, o marqueteiro tá mudando o texto pra parecer mais fodão. E pra confundir os repórteres. É, porque então ele perdeu o primeiro jogo e deve... Que foi exatamente esse adversário, porque... Pô, mas agora eu fiquei curioso. Se ele ganhou a última partida, deu um bololô geral e ficou 39 pontos os dois. Isso é, porque o cara... O outro cara deve estar com 100% total, sim, teoricamente. Enfim, o Palmeiras Pintadense só perdeu no campeonato para o Figueirense fora de casa pela primeira rodada do primeiro turno. Para enfrentar os catarinenses, o técnico Florian Borghignon poderá promover a estreia do meia Mariana Tilak e Eduala Remingius Swark, contratado esta semana junto ao Blauweg Eppenhoven da Alemanha e ao Schönwetter Kickers da Suíça. O comandante Alviverde ainda não decidiu se vai aproveitar o argentino na partida. O Gil, diretor e presidente do clube, me disse que o Remingius Swark treinou bem. No sábado eu conversei com ele e ele está se sentindo bem. Vamos aguardar e chamar a torcida para ir ao Arena Morumbi, o técnico observou. E como exemplo das esquisitices de nome, um argentino chamado Remigius Swark? Quê? Não, o... Não decidiu se vai aproveitar o argentino na partida. É, Remigius é... A imigração argentina foi muito mais louca que a nossa. É, pois é, apareceu um... Sei lá o que é esse cara, enfim. Sabendo da importância dessa partida para o Palmeiras Pentadense, o atacante Ervin Janó deu uma entrevista e falou que espera que a torcida compareça e apoie do início ao fim. O torcedor sabe da importância que eles têm para a gente. Eu espero que eles compareçam e passem aquela energia positiva para a gente. Destacou. Meu Deus, isso está muito esquizofrênico. Meu Deus do céu. Menos do que o fulano lá, o Carrara. Leicester, do Grêmio Esportivo Pelotas, da 7-459. Na verdade, ele não está mais, porque ele se sagrou o campeão deste grupo com goleada por 3-0. Eu não chamo o 3-0 de goleada, não. Ele tá. É um fofarrão. Ainda mais no hat-trick goleada de 6 pra cima, bicho. Cara. Enfim. O Pelotas se preparou como nunca para o jogo da história do time. O técnico Otávio passou horas e horas analisando o adversário Dizameso Futebol Clube, vendo qual o melhor esquema para ser usado e onde deveria focar o ataque. Analisando, percebeu que um ataque central poderia ser inútil e resolveu atacar por onde Dizameso tem mais... Dizameso podia jogar contra o Blavlaístas, né? E resolveu atacar por onde Dizameso tem mais dificuldades, a direita. Com devastador ataque esquerdo que marcou 3 vezes... Nossa, peraí. Ah, tá, tá falando quem marcou os gols. Não, tá, é que... Com aqui, que marcou 3 vezes. Daí ele desculpa, pirei. Eu perdi o texto anterior. É, com o devastador ataque esquerdo que marcou 3 vezes, Manuel Alejandro Tolosa, aos 10. Márcio Antônio Andrade, aos 48. E Jarvas Marshwick, aos 73. O time do Gap Pelotas não teve tantas dificuldades como previa. Já classificado para a sexta divisão, a única coisa que importava era o título, e o auxiliar técnico Folk Just gostou do que viu. Sempre tivemos uma grande dependência das cobranças de falta do Nico Okunin. Nessa partida mostramos que mesmo sem o Nico, nosso time é um grande time. Nos aguardem na sexta. Mais uma coisa que abismou os adversários foi o rendimento da equipe. A troca do 5-3-2 para o 5-4-1 não significou apenas a troca do ataque central pelo lateral. Significou uma melhora no meio de campo. Conseguiu melhora de fraco, baixo, para fraco, alto. Para ter noção da melhora da equipe, na melhor partida da história do JEP, o time só conseguiu fazer 84% dos red stats que fez na partida contra o Dizameso. Como artilheiro da competição, outro jogador do Pelotas, o Nico Okunin, 13 gols em 13 partidas que ele disputou, ele não jogou uma por suspensão. Um verdadeiro carrasco para os adversários. Estou muito emocionado com o time, vencemos numa partida ótima, emocionante, conseguimos o título, algo que ninguém esperava, agora nós vamos com tudo para a sexta. E eu consegui ler um nórdico como um português, com problema no palato. Ótimo. Ai. A diretoria já disse que irá substituir alguns jogadores de qualidade técnica duvidosa por jogadores que transmitam mais segurança. E que talvez Luigi Antonio Darco seja negociado, mas se isso acontecer, a torcida pode ficar tranquila, pois um goleiro melhor será contratado. Chamou o cara de ruim. Não, e sei lá, cara, a minha torcida vendi o melhor e fiquei com um velho que tava lá e que só tava dando desgraça. Isso não quer dizer nada. Ela também... a diretoria, né? A diretoria também disse que manterá o plano de vender 2 trainees por temporada. Vamos continuar seguindo nosso planejamento, 2 trainees por temporada. O nome dos jogadores eu não revelarei, mas provavelmente serão os 2 mais velhos da equipe. Porém, isso não é para agora, é só para o fim da próxima temporada. Vou vender quando os preços estiverem mais baixos. Faz muito sentido isso. Ótima estratégia. Falou de mim agora também, né? Oi? Eu também vendi na baixa. Não, mas você vendeu essa semana. Agora os preços já deram uma subidinha. Mesmo que tenha passado só uma rodada? O pessoal se arma pro começo. Olha as médias de transferência. É, o pessoal se arma pro começo. É, e daí eu gastei um pouquinho a mais. Se bem que eu me surpreendi. Eu pensei que ia gastar no mínimo. Tudo bem, que assim, eu não me preocupei muito com secundário. Eu primeiro procurei 17 anos com armação boa. Não deu pra comprar nenhum coincidente, mas eu consegui um que tá quase. É só mais um pop, mais um treinador e ele consegue subir. Mas assim, eu pensei que ia gastar no mínimo 1 milhão pra cada um. Eu consegui alguns por 300, 500 mil. Tem muito lance de horário, né, pra transferência e de dia. Então, por exemplo, a melhor coisa, o que eu sempre faço, por exemplo, um dia que eu gosto de pôr pra vender é na terça-feira. Porque daí na sexta-feira, que é o pessoal que tá armando os times pro fim de semana, que não vai ter tempo de colocar, vê. Então, assim, tem esse tipo de coisa que rola. Então varia de horário também. Eu joguei bem os meus pra sexta-feira e pro sábado alguns, e deu certo, funcionou bem. Mas daí vai variando. E agora a gente perdeu o fio da meada. Completamente. Que beleza. Aqui. Ah, depois de 14 jogos, 3 vitórias, voltando a falar do como era o nome do time? Brasil de Pelotas, não. Pelotas. Grande gap. Depois de 14 jogos... Você tá ligado que eu não vou editar nada, vai ficar tudo, né? Fantástico, o pessoal vai adorar, né? Tipo, vai dormir. Depois de 14 jogos, 13 vitórias e 1 derrota, um saldo de 49 gols com 51 gols feitos e 2 sofridos, o artilheiro do campeonato e talvez o melhor time da liga, os Leões podem comemorar o título da 7ª 459, mas não era o time que não sabia, hein? Ah, não, era o outro. Era o outro. Era o Palmeiras Pincudão, sei lá qual foi. Observação: os jogadores que podem ser vendidos não estão agora na lista de transferência e nem serão vendidos agora, por isso essa mensagem não se caracteriza como um anúncio indireto. Ele quer fugir da chateação dos moderadores. Justo. O Kleber Molotov, do Molotovs, da Sexta 928, esse foi muito engraçado. Vocês vão se divertir muito. Aliás, eu quero que você leia tudo. Eu só vou ler quando precisar. Você vai entender o porquê. Vamos lá, pera lá. Kleber Molotov, do Molotovs. Podia estar na quinta, né? Ia ficar mais legal, porque ele é Molotov. VS. Acho que já era uma previsão, né? Que a gente não sabe. Ou ele caiu. Não, enfim. Não, ele subiu pra quinta. Na verdade, é que a gente não sabe se ele conseguiu, né? Porque ele ia disputar. Quando ele quer, ele vai chamar Molotovs. Enfim. Quando ele subir, Molotovs. Bom, enfim. Então, sexta 928. Isso. Atualmente quinta. Hoje é dia de festa. Ao contrário do que o presidente do Pombal disse, o Molotovs acaba de firmar nessa final de domingo mais uma temporada na sexta divisão. Ah, não, pera lá, ele conseguiu ficar na sexta divisão. Ah, nossa, como nós somos preparados, né? Nossa, a gente se prepara bem, né? A gente não lê, tipo, 5 linhas pra baixo antes de começar a falar. Isso significa a felicidade geral da nação ciano alaranjada. Isso significa que a felicidade geral da nação ciano alaranjada será tão grande quanto a de um título. O técnico está mais firme do que nunca no cargo de comandante da manada. A torcida nem se lembra mais do ex-técnico e a comemoração já está programada para acabar só na terça-feira que vem. Você não achou que os nossos torcedores tinham emprego, né? Conclusão disso tudo é que ele conseguiu, que ele estava... Tá comemorando que ele não foi rebaixado. Uhum. Fantástico. Mesmo o jogo não sendo em casa, os botecos em volta do estádio estavam tomados pela cor azul e laranja. Os torcedores exageraram no álcool. Discutiram com os torcedores rivais que passavam pela rua. Chavecar mulheres que eles nunca serão capazes de pegar, nem sóbrios. E ensaiavam gritos de permanência como: Oh, o Molotov ficou! O Molotov ficou! Né, aquela coisa bonita, né? Sim. Com bandeiras azul, alaranjada, ciano, tá certo falar ciano alaranjada. Enfim. A cor é, o time é dele, ele escolhe a cor que quer. Esse cara deve ser designer, sei lá. Sinto umas palavras. Enfim. Não, eu acho que tá mais pra simplesmente webmaster, né? Ah, pode ser. Entendeu? Pode ser. Entendeu? Entendeu o xiste? Colhemos depoimentos de um torcedor bem louco que passava no local. Família? Eu, será que é isso? A única coisa que eu sei é que o Molotov ficou na quinta, quer dizer, na sexta divisão. Eu vou beber até de manhã. Eu deixei minha mulher na maternidade pra ela nem se preocupar com nadinha. Eu falei pra ela assim, ó, amor, você pode ficar aqui que os médicos vão cuidar de você. Vamos fazer o parto agora? Agora deixa eu ir, que eu tô atrasado, eu vou perder o comecinho do jogo. Aí eu saí fora, deixei ela gritando, peguei carona com esse cara aqui, que eu nem sei quem é, mas eles estavam indo pro jogo e eu vi também, é Molotov, porra! Boa sorte na repescagem do ano que vem. Fernando G. Bravo, do Tele Santana, grande Tele, da 7983, talvez. Lipe, o artilheiro da liga com 17 gols. Apesar da derrota por 4-1 para o Blau-Siegel, quando perdemos a chance de subir para a sexta divisão, nós temos uma boa notícia. O Lipe fez o único gol do time nesse jogo, somando assim 17 gols e é o artilheiro do campeonato. As chances de título já tinham sido descartadas aos 12 minutos, quando o placar anunciou o segundo gol do Rec Futebol Clube contra o Adíbio e já estava 1-0 para o Blau-Siegel. Ou seja, ele dependia de outros resultados. Um minuto depois, o Blau-Siegel fez o segundo, aos 17 o terceiro, aos 10 do segundo tempo, o quarto. Aos 39 minutos, o Lipe, que nesse momento estava empatado na artilharia com Cornel Hirdes, do Cider FC, que tinha feito seu 16º gol aos 10 minutos do seu jogo contra o Internacional, diminuiu para o Tele Santana, mas a reação parou por aí. Eu preferia que tivéssemos pelo menos ganhado o jogo e conseguido subir, mas estou contente com a artilharia e espero na próxima temporada conseguir a promoção, talvez até o título, disse Lipe depois do jogo. Ah, viadinho, não fez seu trabalho direito, para de chorar. Volta pro seu banco de dados de Red Train. E eu repito a frase que a gente cunhou no primeiro episódio: não há nada mais nerd do que torcer para um algoritmo, senhoras e senhores. A gente já volta. Vamos aqui à parte mais divertida, a minha parte favorita do podcast, os mimimis. Vocês têm que se esforçar um pouco mais nos mimimis de vocês, gente. Vocês têm que botar a cachola pra funcionar, botar a criatividade aí de vocês, né? Tá cada vez mais difícil, vocês têm que se superar, pô. O Caneva do Caipiras, da 7724. Primeiro jogo da final da Copa FBT, jogando em casa, terminando empatado em 1-1, com essas três narrações do final do jogo, ninguém merece. Aos 72 minutos, a jogada pela direita feita por Eugênio Marchetti tinha a intenção de dar a liderança para o Caipiras, mas seu chute não tinha apenas a força comparada a um foguete, mas também a direção, ou seja, foi para fora por longe. Aos 74 minutos, Caipiras teve a chance de tomar a liderança, mas Eugênio Marchetti quis inventar e acabou perdendo o pênalti ao chutar de letra. E depois, pênalti para o Caipiras aos 77 minutos. Eugênio Marchetti caminha para a bola com segurança. Correu, bateu, defendeu o goleiro. Três lances, o mesmo jogador, que é o batedor oficial da equipe, tá aqui, principal, é, e artilheiro. Uhum. E errou e ele não venceu. Nosso amigo Bruno Sauros, do Sauros da 8981, na verdade era onde ele estava na temporada anterior. Ele foi campeão. Eu sei que estou reclamando de barriga cheia, mas pô, mimimi. Passei o campeonato inteiro sem levar um gol sequer. Vou de motos na última rodada só pra forçar o meio e terminar numa campanha com defesa perfeita. E olha que eu treino atacantes e tomo um gol no último jogo. Sacanagem. Ô Bruno, como assim? Você termina 100% e ainda vem reclamar de um golzinho. Ah, mas ele subiu pra sétimo, então. É, só que daí eu não fui averiguar. Não, normal. Parabéns. Parabéns ao Bruno. O Alexandre GX, do K-Saver, da 6ª 4. O meu time perdeu 3 gols e o outro time converte na única chance que teve. Isso é brincadeira. E olha que terminei o primeiro tempo com 81% de posse e o AC, imagino que ele esteja falando de ataque central, estava lá em cima. Enfim, é. Coisas de Randão. Coisas de Randão. O moderador Amadeu, do Campinense, aliás, atual Beer Campinense, da quarta 22, os meus 3 meias titulares são lesionados no primeiro tempo. Precisa de mais? Não, Amadeu, não precisa de mais. Randão te odeia. 3 meias num só jogo é demais. Só um comentário. Sem querer corrigir o narrador, mas meus 3 meias titulares estão lesionados ao mesmo tempo. Ai, perdão. Enfim, foi só pra pegar uma falha, né? Isso também não vai ser editado. Mas é uma merda quando isso acontece. É um inferno. Pra variar, eu coloquei um hahaha. O hahaha do nosso amigo Samurai, que por 750 mil comprou um polonês que reduziu o espírito de equipe dele. Mas esse polonês se chama Imade Ronaldo, ou I Made Ronaldo. Aqui, pode ver. É sério? É aqui, um polonês. Eu fui conferir, é um polonês que põe esse nome aqui. Fantástico! Alguém fez brincadeirinha no banco de dados polonês. É, cara, que beleza. Ah, esse lance de reduzir o espírito de equipe, tudo bem. Por mais que você tente controlar, não tem muito jeito, não. Às vezes acontece também quando você vende, cara. Sim, sim. Enfim. E agora, rindo da desgraça alheia, rindo do descuido alheio, os HT meios divertosos, o Baião sempre manda alguma coisa interessante para nós. No dia 27 de agosto de 2009, às 11 horas, um usuário que vai permanecer anônimo, porque não somos magnânimos, o Baião foi magnânimo para não colocar o nome dele, com título de amistoso. Olá, Baião, tudo bem? Eu gostaria de saber se em algum dia você podia marcar um jogo da seleção em meu estádio, pois as minhas contas estão muito negativas, então acho que se houver um amistoso da seleção nacional aqui, poderia ajudar pelo menos um pouco em minhas finanças, que você pode acreditar, estão quase em 1 milhão negativos. Valeu aí pela atenção. Brilhante. Comentário do... Lembrando só, não adianta ter jogo da seleção no seu estádio, você não ganha renda, meu filho, não adianta. Comentário do moderador Amadeu, do Beer Campinense, da quarta 22. Pelo menos ele não pediu pra você comprar jogador. Só que isso fizeram a nossa amiga Ana, do Mulheres da Segunda 1. Mensagem do dia 29 de agosto, às 3h06 no horário HT. Oi, sei que você é uma pessoa boa. Era o título, né? Aí já começa a ferrar. Já começa o chororô. Oi, por favor, me ajuda. Compra um jogador meu. Sem vírgula nenhuma, aliás. Oi, por favor, me ajuda. Compra um jogador meu por 5 milhões ou 10 milhões, por favor. Só pra eu me estruturar no jogo. Depois, se te pago na mesma... MSN, né? Mas tudo bem. Na mesma forma, serei muito grato e seu amigo para sempre. Aguardo sua resposta. Negrito em seu amigo para sempre. Eu não coloquei o negrito aqui na pauta, mas tinha. Ah, cara, por 5 ou 10 milhões eu também sou amigo para sempre de qualquer um, cara. Não, comentário da Ana. Mandou 3 mensagens em seguida, iguaizinhas. Aff! Comentário do Tiro Certo, do Caetano, da Quinta 40. Ele tá querendo vender a amizade dele. Você comprou o jogador, não a amizade. O Pimenta, da Sexta 634. Rapaz, por 10 milhões esse cara deve ser legal pra caralho, meu. Que beleza. O Amadeu, do Campinense. Putz, já vi mendigar em 10 mil, mas 10 milhões é a primeira vez. E o Tiro Certo comentando de novo. Ah, foi até barato. Costumam dizer que amizade não tem preço. Agora não entendi se compra um jogador e leva a amizade de brinde ou compra a amizade e leva o Gandula de brinde. Eu voto pela segunda opção. Fato. Você pode começar a vender por 5, 10 milhões pro HTML participação no plantão do Randão. Por favor, me ajude. Compre meu jogador por 5 ou 10 milhões e participe do plantão do Randão. Ah, que ótimo, né? Isso pode funcionar. É, o problema é conseguir fazer com que a pessoa, por exemplo, me ligue pelo Skype ou venha até em casa. Ah, ou você pode avisar depois. Então, por exemplo, o Bruno Sauro, que já participou de 4, já tá te devendo 20 milhões. É simples. Boa! Osório. Boa! Eu só participei de 3 ou 4 também. Xiii, tô ferrado. Ah, não, pelo contrário, é você que tá ferrado. Enfim, né? Errei na conta, né? A gente já volta com o Campeonato Brasileiro. Bom, a gente ficou muito atrasado com o Campeonato Brasileiro. A gente tem ainda que falar das duas últimas rodadas da temporada passada e da primeira temporada desta temporada nova. Então vamos direto e reto. Na 13ª rodada, os jogos foram Areia 10, Fla Bahia 0. Resultado mais do que esperado. O Areia esperando uma combinação de resultados que não aconteceu para tentar escapar da repescagem. Ele partiu para cima do seu jogo treino contra o Fla Bahia, que ficou ainda mais fácil depois da expulsão do meia David Leta do Fla Bahia aos 75 minutos. 10-0 levemente amargo para o Areia, que deu adeus à quarta colocação do Campeonato Brasileiro ao ver o Aquarius vencer o seu jogo contra o Gretsch. Vamos falar disso já já. Primeiro vamos falar de Bulls 1, Blitz 3. Surpresa em campo, não pelo resultado, que já era esperado, mas pelo fato do JP Bulls, o manager do Atlético Bulls, ter começado a remontagem do seu time. Pelo nível dos seus reforços, ele deve estar se preparando para disputar forte a repescagem para continuar no Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Infelizmente para o JP, o seu ala recém-contratado por 3,4 milhões se lesionou aos 8 minutos de jogo, mas o susto foi maior do que o resultado, ele pegou só uma semana. Gretsch 1, Aquarius 2, o jogo mais esperado da rodada, jogando fora de casa contra o experiente Gretsch, inclusive dentro de campo, que todos os jogadores do Gretsch que jogaram a partida têm pelo menos XP genial. Meu Deus do céu. Mesmo com isso, o Aquarius conseguiu um excelente resultado fora de casa e ainda assumiu a terceira posição do grupo, que antes pertencia ao próprio Gretsch. Jogando no 4-4-2, o Aquarius, que saiu atrás no placar, conseguiu a virada depois de 2 gols pela direita e ainda teve 2 jogadores lesionados, mas nada grave, só band-aid mesmo. E, por último, goleiros 10 e o 0. Só falta mais um joguinho pro Gustavo Guerra poder soltar o grito de é bicampeão. Mesmo jogando no 4-4-2 com meio campo formidável, aparentemente priorizando ao máximo a semifinal da Copa contra o Cachaceiros, o goleiros não teve dó do Ziu e meteu logo 10-0 no adversário. Tudo ótimo para as duas equipes. O goleiros continua sua caminhada rumo ao título e o Ziu continua sua caminhada rumo à independência financeira no hat-trick. Atualmente, o Ziu é a equipe mais rica do Campeonato Brasileiro e tem acumulado só 93 milhões de reais. É mole ou que é um real? Depois dessa rodada, os resultados, a tabela ficou assim: o goleiros com 32 pontos, Blitz com 30, Aquarius com 27, Gretsch com 26, Areia com 22, Bulls com 10, Ziu com 6, Fla Bahia com 0. Com isso, para a 14ª rodada, o goleiro só dependia de si para ser campeão, e a Blitz não. E a manutenção no Campeonato Brasileiro, a repescagem e o rebaixamento já estavam definidos aí. Então, na última rodada da temporada passada, o Aquarius 1, Areia 1, dois times em situações opostas. De um lado, o Aquarius, 100% de aproveitamento no retorno do Campeonato Brasileiro, e do outro, Areia, já com quinto lugar garantido, de olho na repescagem. Na teoria, o Aquarius levaria vantagem no jogo e deveria vencer mais uma, mas em campo, o Areia utilizou a tática da pressão com maestria, não deixando a bola rolar por muito tempo, e o jogo teve apenas 2 chances de gol para cada lado, ambas convertidas. Então é uma chance de gol para cada lado. Duas chances, né? De gol, uma para cada lado. É, deve ser isso. Lero, lero. O Aquário segue no Campeonato Brasileiro. O Areia iria disputar a repescagem contra o Demolidor, campeão da Segundona 4. Eles o chamavam do Demolidor. É, enfim. Enfim. Trouxe, nós temos depois as... Oi? Nós temos depois as repescagens? Eu espero que isso esteja na pauta do, da primeira rodada, mas vamos a isso em seguida. Fla Bahia 0, Goleiros 9. A única coisa que poderia tirar o título do Goleiros seria a montagem de uma seleção de última hora por parte do Fla Bahia, que não ocorreu. Caminho livre para o Gustavo Guerra como conquistar o bicampeonato do campeonato e ainda conquistar o bicampeonato do campeonato. Que ótimo. Vamos de novo. Caminho livre para o Gustavo Guerra conquistar o bicampeonato brasileiro e ainda figurar como favorito ao título da Copa do Brasil. De quebra, ele ainda é o terceiro time mais rico do Campeonato Brasileiro, perdendo apenas para o Semibolt, Ziu e Fla Bahia, com cerca de 60 milhões em caixa. Por ter chegado tão rapidamente ao Campeonato Brasileiro, ter ganhado dois títulos da competição nas duas primeiras temporadas e possuir uma estabilidade financeira incrível, é possível afirmar que o Gustavo é atualmente o melhor manager de hat-trick em atividade no Brasil. O Fla Bahia deixa o Campeonato Brasileiro, dando lugar ao Rob Schneider, campeão da segunda 1, o Goleiros segue firme e forte para disputar mais um título na temporada que vem. O outro jogo, Ziu 0, Atlético 7. O Ziu, continuando firme com seu processo de enriquecimento no Campeonato Brasileiro, encarou dentro de casa o Atlético Bulls, este em seu processo de remontagem do time. Em campo, como esperado, nenhuma chance para o Ziu, com um Atlético muito diferente daquele semi-bolt do começo do campeonato. Pelo visto, o Bulls vem com um time bastante preparado e com espírito de equipe para encarar a repescagem, que seria contra o Flamengo do Arpoador, campeão da segunda 3, um timaço, segundo o Alt-ID, o quinto melhor de todas as segundonas. Segundo o Brunossauro, o redator desta sessão do podcast, o quarto até o terceiro. Um jogaço de bola muito disputado vai ser, seria. Já o Ziu sai do Campeonato Brasileiro podre de rico, com sua pequena fortuna de mais de 90 milhões, e dá lugar ao Rubro de Ouro, indiscutivelmente o melhor time de todas as segundonas e sério candidato às primeiras colocações do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Fechando a rodada, o Blitz 4, Gretchen 1. Os dois times mais tradicionais da atual geração do Campeonato Brasileiro, num dos maiores clássicos da primeira divisão. Mais de 90 mil torcedores entupiram o estádio do Blitz para ver um show de gala do time da casa. Com seu meio campo colossal, o Blitz não deu chances ao meio campo apenas bom do Gretchen e criou diversas oportunidades de gol, várias delas abafadas pela defesa do Gretão, mas, como nenhuma parede é impenetrável, o resultado final de 4-1 simbolizou bem a superioridade do Blitz dentro de campo. Os dois times seguem por mais uma temporada na elite máxima do hat-trick, sendo que o Blitz vai disputar a sua quarta temporada, e o Gretchen vai pela sua incrível marca de 8 participações no Campeonato Brasileiro, sendo que sua pior participação foi esta última, em que seu time ficou em quarto. É capaz que o dia em que o Sauros FC, o time do Brunossauro, recém-promovido da oitava, chegue ao CB, o Gretchen ainda esteja lá. A gente acabou não levantando a Copa do Brasil. Eu espero que o Bruno tenha levantado, porque nós temos uma novidade neste podcast para a primeira rodada da temporada 28 do Hat-Trick Brasileiro. Nós temos o Brunossauro em pessoa. Quer dizer, não em pessoa aqui, mas ele gravou a sua participação e vocês vão poder ouvir em 5 segundos. Olá pessoal, aqui quem vos fala é Brunossauro do Sauros FC. Eu tô junto aqui com o Vitor Araújo do Nerima Jets para apresentar o plantão do Randão para vocês. Nessa nova temporada eu repito a minha contribuição da temporada passada, apresentando para vocês o que está rolando no Campeonato Brasileiro, a nossa primeira divisão de hat-trick. Vale lembrar que as últimas duas edições foram vencidas pelo poderoso Goleiros Futebol Clube, que é atualmente, sem dúvida alguma, o melhor time de hat-trick aqui do Brasil. Nessa nova temporada, o Goleiros Como ele venceu na temporada passada tanto o Campeonato Brasileiro como a Copa do Brasil, ele vai ser o nosso único representante do Hat-Trick Masters. Então fica aqui desde já uma boa sorte ao Gustavo Guerra, o grande manager aí do Goleiros Futebol Clube. Bom, para dar um panorama geral de como é que vai ficar o Campeonato Brasileiro para essa nova temporada, nós tivemos a entrada de 4 novos times: o Rubro de Ouro FC, o Flamengo do Arcoador, o Rob Schneider FC e também o Demolidor. Então eu acredito que essa temporada o Campeonato Brasileiro vai ficar muito mais disputado, muito mais pegado. Até porque na temporada passada a gente tinha 3 celibus no grupo, que eram o Flabahia, o Zil e o Atlético Bull. Mas isso na tabela de baixo. Na parte de cima, a briga foi muito grande até o final do campeonato, que foi vencido pelo goleiro. Esse ano a coisa deve ficar aí bem mais difícil para o Gustavo Guerra, embora ele é um excelente manager, vai representar aí a gente no HT Master, né, tem mais de 60 milhões aí em caixa, então ele deve ainda trazer alguns reforços para o goleiro do Futebol Clube, pensando inclusive no Hat-Trick Masters, em fazer uma boa campanha representando aí o Brasil, mas vai ter umas cascas grossas pelo caminho. Vamos lá à análise de como foram os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, para começar aí a nossa análise da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu vou destacar aqui que depois de muito tempo nós temos um novo líder no Campeonato Brasileiro. Quem está aparecendo lá em primeiro lugar é o Rubro de Ouro FC, mas ele está exatamente com os mesmos números de Flamengo do Arcoador e Aquarius Order, né? Todos eles venceram seus jogos por 2-0, estão com o mesmo número de pontos e mesmo saldo de gols, né? E começam na frente, dão um passo à frente na disputa pelo título da primeira divisão brasileira. O primeiro jogo aqui que nós vamos comentar é o jogo entre Rubro de Ouro FC e Rob Schneider FC. O Rubro decidiu entrar em campo com 3-5-2 clássico, né, com os seus alas voltados para o meio e os defensores laterais voltados para trás. E o Schneider veio num 4-5-1 com as mesmas ordens individuais, né, os alas para o meio e os laterais em defensivo. Os dois times buscaram dentro de campo a disputa pelo meio de campo e deu mais Rubro nessa. O Rubro, ele fez uma nota de magnífico baixo no MC e o Rob fez excelente muito alto. E dentro de campo isso se traduziu em posse de bola para o Rubro, que levou no primeiro tempo 58% da posse de bola e 56% no segundo tempo. O Rob, talvez já prevendo essa posse de bola, ele veio numa tática de pressão em nível excelente, né? E ele tem defensores muito bons, inclusive ele fez uma defesa central titânico, né? Baixo aí, então é uma nota muito alta. Essa defesinha aí vai dar dor de cabeça para alguns times. Mas aparentemente a tática de pressão não foi 100% efetiva, já que o Rubro teve 5 chances de gol contra uma do Rob. O placar final foi de 2-0, sendo que o Rubro fez o gol um aos 20 minutos e o outro aos 56 minutos. Então o Rubro dá um passo aí à frente de alguns outros times para a disputa do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Rubro vem forte e é um dos nossos candidatos ao título. E teve um jogo muito bom para ele para começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito. A única baixa do Rubro foi o seu zagueiro Boris Dermendziev, né, que acabou pegando uma lesão de 2 semanas. Nada assim para assustar muito, o problema é que como ele já tem 32 anos, quase 33, essas lesões são chatas e dão uma dorzinha, sabe? Mas de qualquer maneira, o final de semana foi muito bom pro Rogas, que é o manager do Rubro. E, inclusive, na temporada passada, o Rogas fez uma temporada incrível, assim. Ele retornou ali na segunda ponta e ele foi o melhor time de todas as segundas divisões de Hat-Trick aqui no Brasil. Corrigindo aqui só, na verdade, o Rubro participou da segunda ponta 2 e não da segunda ponta 1. outro time aí que começou muito bem o Campeonato Brasileiro foi o Flamengo do Arpoador, que também venceu por 2-0, só que ele venceu fora de casa a equipe do Demolidor. Então o Flamengo conquista aí um excelente resultado para disputar o Campeonato Brasileiro, né? Dentro de campo, a equipe do Demolidor veio num 4-5-1, com uma tática de ataques laterais, enquanto que o Flamengo veio num 3-5-2. A disputa do meio campo foi muito parelha, né? O Demolidor fez formidável alto e o Flamengo fez fenomenal muito baixo, então tá quase ali, né? Mas essa pequena vantagem ainda deu para o Flamengo maior posse de bola, sendo que ele dominou o primeiro tempo com 51% da posse e o segundo com 54%. E não é exagero dizer que essa primeira rodada aí, o time mais prejudicado, digamos assim, foi justamente o Demolidor. Além de ter perdido a primeira partida, ele, São Randão, ainda não foi muito bom para ele. E ainda lesionou dois dos seus jogadores, o zagueiro Radoslav Koziars, um polaco, pegou uma lesão de 3 semanas, enquanto que o meio-campo brasileiro Pedro Afonso Tilico, do Demolidor, pegou uma lesão de 2 semanas. Pelo menos esses dois jogadores não são muito velhos, né? O Pedro tem 28 anos e o Radoslav tem 23 anos. Mas mesmo assim, na primeira rodada, perdeu o jogo dentro de casa e ter dois de seus jogadores lesionados, coitado aí do manager do Demolidor. O Demolidor também é o nome do manager e do time. Dentro de campo, o Flamengo teve 4 oportunidades de gol contra nenhuma do Demolidor. Dessas 4 oportunidades, acabou convertendo metade delas, né? Então o resultado final ficou 2-0. E o Flamengo conquista aí uma excelente vitória logo na primeira rodada do campeonato. Bom, partindo aí para o nosso próximo jogo, nós tivemos a disputa entre a Aquarius Horda, comandado pelo Pedro Hugo, né, que foi a grande sensação do retorno do Campeonato Brasileiro passado, jogando dentro de casa contra o Crete, que é o time absurdamente mais tradicional aí do Campeonato Brasileiro, né, comandado pelo experientíssimo R. Diniz. O Aquarius saiu jogando, né, com 4-4-2, tendo 3 meias e um ala voltado para o meio, enquanto que o Gretti veio num clássico também 3-5-2, com 2 meio-campos avançados, 2 alas voltados para o meio e 2 laterais aí voltados para trás, né, jogando em defensivo. O time do Aquarius marcou 343 headstats contra 285 do Gretti. E na briga aí pela posse de bola, o Aquarius levou 56% do primeiro tempo e 55% do segundo tempo. O time do Aquarius teve 3 oportunidades de gol contra nenhuma do Gretti. E os 2 gols da partida, né, o Aquarius venceu por 2-0, foram marcados pelo atacante Délio Trindade, né? Esse atacante que, como especialidade, ele é imprevisível e dentro de campo mostrou uma liderança incrível, né? Alguns torcedores até levantaram algumas faixas aí, né, pedindo para o Pedro Udi, né, que é o manager do Aquarius, transformar ele num técnico depois que ele se aposentar. E aquela liderança dele era realmente muito boa dentro de campo. Os gols foram marcados aos 27 minutos e aos 56 minutos de partida, né? Dentro de campo, o Aquarius venceu em quase todos os setores. Ele fez 155 headstats de defesa contra 110 do Gretsch, 129 de meio contra 99, e ele acabou perdendo nas notas de ataque. Fez 59 headstats contra 76 do time do R. Diniz. Os dois times vieram sem nenhuma tática especial, né, para o jogo, e também não ocorreu nenhum cartão e também nenhuma lesão. Menos mal, né, para os dois times que não tem ninguém lesionado logo no começo do campeonato. E o Aquarius aí, que temporada passada, era um dos, não vou dizer azarões, né, mas estava assistindo mais por fora a disputa do Campeonato Brasileiro, e nessa nova temporada ele pinta aí, pelo menos na primeira rodada, como um dos favoritos, né? Foi o time que mais fez head stats em segundo lugar, na verdade, logo depois do Flamengo do Arpoador. O Flamengo, ele fez 350 head stats contra 343 do Aquarius. Se o Aquarius mantiver essas notas dentro de campo, ele com certeza pinta aí como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro nessa nova temporada. Bom, para fechar aí a nossa análise da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, vamos partir para aquele que foi o jogo mais esperado de todo o campeonato nessa primeira rodada, entre os poderosos Goleiros Futebol Clube e Blitzkrieg Fogbob F Rock'n'Roll, vulgo Blitz, né? Esse, sem sombra de dúvidas, foi o jogo que os torcedores mais assim estavam acirrados para assistir, tendo em vista as temporadas passadas. O Goleiros, ele foi campeão absoluto nas últimas duas temporadas, e o Blitz foi o vice-campeão na última temporada, né? Como já está ficando clássico entre esses dois times, a disputa do meio foi muito forte. O Goleiros fez um sobrenatural muito baixo contra um titânico muito baixo do Blitz, né? Essa diferença não tão grande acabou, né, se resumindo em 53% da posse de bola para o Blitz no primeiro tempo e 51% também para o Blitz no segundo tempo. Os dois times enfrentam aí alguns problemas com peças de reposição. O Goleiros aí está reformulando parte do elenco do time dele justamente para a disputa do Hat-Trick Masters, né? Ele até está comentando nos fóruns do Campeonato Brasileiro que tá foda comprar jogador, tá muito difícil, porque o mercado no começo de temporada ele é muito inflacionado, né? É um problema. E o Gustavo, como um grande administrador, sabe que não dá pra sair por aí gastando, torrando dinheiro, mesmo tendo uma reserva, né? O sonho do Gustavo é montar um time muito competitivo e que seja sustentável, né? Sem aqueles salários exorbitantes. Mas provavelmente ele vai montar um time com uma folha salarial muito alta para poder disputar forte aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e também o HT Masters, né? Então, nessas primeiras rodadas aí do Campeonato Brasileiro, o Gustavo vai estar com o time aí ainda em fase de, digamos, modelagem do time, né? E já o Blitz enfrenta alguns problemas, principalmente pela falta de verba para poder contratar forte aí, né? O time do Blitz, ele é um time muito forte, mas é um time um pouco envelhecido já, né? E o Blitz conta aí com cerca de 4 milhões e meio para poder tentar reforçar seu time nessa nova temporada, contra os atuais 92 milhões do Goleiros Futebol Clube. O jogo em si, né, esse clássico mineiro, ele foi muito bom, muito disputado. Houveram aí 4 oportunidades de gol para o Goleiros e 3 para o Blitz, né? E foi um jogo aí para ficar na história dos clássicos, né? Logo aos 6 minutos o Goleiros abriu o placar e aos 8 ampliou para 2-0, né? Dando a entender aí que ele iria, mesmo com o time um pouco desfalcado, que ele iria aí conseguir mais uma vitória, como é de praxe, né? Mas a grande chuva que estava no estádio, na Arena do Gole, deve ter feito alguma coisa com os jogadores do Goleiros, que acabaram não conseguindo manter muito bem o ritmo ao longo do jogo. Melhor para o Blitz, que aos 35 minutos do segundo do primeiro tempo, ele marcou um gol, ficou 2-1. Aos 52 minutos de jogo, o Blitz empata, né? E aos 59 minutos de jogo, o Blitz vira o jogo, né? Surpreendentemente, mesmo sabendo aí que o Goleiros ainda está em fase de reformulação, eu admiro que a coisa mais difícil de ver é ver o Goleiros perdendo um jogo, né? Méritos aí para o time do Blitz, que o próprio Carlito disse nos fóruns do Campeonato Brasileiro que foi uma vitória surpresa, né? Tendo em vista também que ele não está com muitas perspectivas para essa temporada, justamente pelos problemas já falados aqui que enfrenta o time do Blitz. com a vitória. O Blitz, né, ele acumula os 3 pontos muito importantes em cima do goleiros, né? O Gustavo, né, acaba perdendo 3 pontos importantes dentro de casa, mesmo tendo em vista que o time dele ainda vai ficar muito mais forte e com certeza é um dos favoritos ao título, né? Mas 3 pontos em casa, num campeonato de apenas 14 jogos, pode acabar fazendo a diferença aí, né? Resta saber o que vai acontecer nos próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Aproveitando aí para falar da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, olhem só os clássicos que nós vamos ter na segunda rodada do CB. O Rob Schneider pega o Aquarius Horda dentro de casa, né, o Aquarius que está aí em primeiro junto com o Rubro, com o Flamengo, né, pega o Rob, que atualmente é o 7º colocado. O Flamengo do Arpoador enfrenta dentro de casa o Goleiros Futebol Clube. Vamos ver aí se até o domingo que vem o Goleiros já consegue montar um time mais competitivo, mais forte, com bons reforços. O Blitz pega o Rubro de Ouro, um outro grande clássico aí entre um time tradicional do CB e um time estreante, né? E sendo que as duas equipes são muito fortes, são uma das favoritas ao título do campeonato. E para fechar a rodada, o Gretsch pega dentro de casa o Demolidor, aí os dois times brigando pela vitória para fugir do rebaixamento, né? Estão nessa zona aí incômoda de rebaixamento, repescagem, e os dois times aí querendo, né, ganhar os 3 pontos justamente para fugir dessa zona incômoda do CB. Bom, pessoal, é isso aí. Nossa análise aí da primeira rodada do Campeonato Brasileiro vai ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E eu gostaria de desejar para vocês muito boa sorte nessa nova temporada de Hat-Trick. Quem sabe um dia aí a gente não se esbarra no Campeonato Brasileiro. Um abraço a todo mundo. Tchau. Dá pra passar o resto da sua vida. Ufa, quanto Campeonato Brasileiro. O que você achou dos comentários aí do Bruno, não é o Tocondres? Não, é isso aí, o comentário do Goleiros, né? Aliás, até retomando tudo, parabéns ao Goleiros pelos 2 títulos, né? Campeonato Brasileiro, bicampeão brasileiro e Copa do Brasil. É. Enfim, e parabéns ao Bruno pelo apanhado tanto a parte escrita quanto a parte falada. E parabéns pela estreia no áudio do Plantão do Randão. Bem-vindo. Que venham muitas outras participações. Só lembrando, esse episódio deve ser publicado na terça-feira. E na quarta-feira a gente já grava outro episódio. Esse eu espero com muitas outras participações, porque a Federação Mundo HT, da qual fazem parte eu, o Bruno Sauro, o Samurai, o Tiro Certo e muitos outros usuários de destaque também nos fóruns da Brasil, a gente está organizando um happy hour. Eu vou encontrar alguns dos malucos, os poucos que moram em São Paulo. Infelizmente, o Bruno disse que não vai poder estar presente, mas vamos ter outras companhias para o podcast, né? Vamos ter outros assuntos, por isso que eu optei por gravar esse episódio. Estamos gravando na segunda-feira, dia 14, mas o episódio só deve sair na noite do dia 15 para amanhã do dia 16. Né? E no próprio dia 16 a gente vai gravar o episódio número 8. Mas onde estávamos? Desculpa, perdi o Copa do Brasil, totalmente. Campeonato Brasileiro. Ah, sim. Os times que caíram. Pô, surpresa, né? Que caíram os dois da repescagem. Que eram o Bulls. O Atlético Bulls e o Areia. E o Areia caíram fora e subiram 4 times. O Campeonato Brasileiro vai ser uma... Renovou bastante. Pancadaria legal, né? Na verdade. Tem os 4 que já estavam lá, sendo que 2 são os que estão há 10 mil anos. O outro é o maluco que ganha tudo. E tem o Era de Aquários, que fica, sei lá, viajando lá no meio. E parecem 4 caras que subiram da segunda, enfim. Acho 4 que... monstrinhos, eu diria, né? Pois é, ou seja, vai ser um campeonato bem bacana esse. E começou com goleiros levando, enfim, precisando trocar os goleiros, né, aparentemente. Lembrando que é goleiros de goles, né? E não ah, goleiros. Goleiros. É goleiros. Oh, é, goleiros é o meu blablaísta. Não consigo falar isso direito. Né? Mas o trocadilho ainda funciona. Sim, sim. Então, o que vamos ver agora? Vamos falar da final da 14ª Liga Judônica de Hattrick. O Mitocôndrias que, depois de muito esforço... Há quantas temporadas você estava na Judônica? Não, foi só na segunda. Só foi a segunda só? Só a segunda, entrei tarde. Disputei a repescagem, daí eu joguei a primeira e eu perdi pro Chechão na semi. Dessa vez eu atropelei o Chechão. Estamos falando simplesmente com o novo campeão da Liga Judônica. O que não se repetirá por alguns anos, conforme eu vou explicar daqui a pouco. Aliás, só um comentário genial, mostrando que a internet efetivamente é o meio de notícias imediato. Nós estamos falando de um jogo que aconteceu em 20 de agosto de 2009. É o imediatismo. Enfim, a Copa Judônica, pra quem... Já que tem novos ouvintes, vamos falar, né? Tipo, é o campeonato organizado pelos amigos do site do judão.com.br. Né? A organização é chefiada pelo Leonardo Alcaide, vulgo Morph. Oi, Mo. Oi, Mo. Enfim, já é um campeonato que já foi pra 20ª, tá lá. Essa que acabou de acabar foi a 14ª edição. É, então eu sou o 14º campeão da LJH. Enfim, é um campeonato divertido, que é uma coisa que eu já pensei, na verdade, a gente fazer um comentário com organizadores de campeonatos dessas copas, como fazer com a porra dos WOs. O Morph já tá surtando de novo por causa de WO, pois nem é. Começou o campeonato, enfim. É, porque meus amiguinhos, a gente só vai falar da final, mas nós simplesmente não sabemos quem foi rebaixado. Não está definido, porque deveriam ter acontecido partidas de limbamento para decidir quem seria rebaixado e quem daria lugar aos melhores colocados da repescagem, que, com seus percalços, acabou acontecendo, né? Mas estamos numa dúvida cruel, nós não sabemos quem foi rebaixado. Que beleza, e eu vou atender o telefone e isso vai ficar na edição, mas instantinho só. Tá. Pronto, cortamos uns 2 minutos do nosso tempo e, né, no contínuo espaço temporal e já atendi o telefone, que beleza. É. Onde estávamos? Fala do jogo, fala. Sua análise do jogo como espectador. Qual análise? O que você achou do jogo? Olha, pra mim deu mais ou menos esperado, mas eu pensei que vamos só falar o resultado, foi 7-0 pro Mitocôndrias em cima do SPD 1860. Eu imaginei que o SPD ia dar mais trabalho, porque ele tinha sido o único time que tinha derrotado você na primeira fase. É, certo? Mas é que eu tinha entrado com um time meio reserva contra ele. Na outra vez, isso eu sabia. Depois que rolaram aquelas duas partidas contra o Chechão e contra o Malandros, não, quem foi que eu ganhei? Enfim. Teve duas partidas já na segunda fase como visitante, que eram as que eu tava mais com medo. Depois que essa fase eu achei que eu tinha boas chances de ganhar. E como eu achava que eu ia ser rebaixado mesmo de qualquer jeito pra sexta, eu taquei o foda-se na liga e eu fui entrando mesmo com o titular na Judônica. Então isso ajudou também nessa fase final. Né, o Mitocôndrias ganhou em praticamente todos os setores e, como já estava fazendo, estraçalhou no meio campo. Meio campo brilhante, nível 11, né, contra um razoável apenas do SPD, resultando aí nesse 7-0. Quando eu falo que ganhou praticamente todos os setores, é ótimo dar essa pausa para virar folha. Estamos falando assim de uma defesa central formidável, que conseguiu deter um ataque central excelente do SPD. Né? E um ataque bom que empatou exatamente com a defesa central boa do SPD. E daí a diferença de meio campo. Se a gente for ver só o Red Stats, 83 de defesa contra 67 de ataque do SPD. Meio campo, 132 contra 72. Ataque, 57 contra 48 da defesa do SPD. Então não tem o que discutir. Domínio total do jogo, não tinha muito jeito. Apesar de que você ter ido de normal, você ainda tentou um ataque pelo meio, né? Com nível fenomenal, né? O SPD. Mas não adiantou muita coisa. Você acha que analisei a partida tão a fundo? Não, já foi um pouco. Enfim, foi a despedida do meu time, né? Que nem eu tava contando aqui, dos 11 jogadores, 7 foram embora já. Enfim, por um tempo. Essa foi efetivamente a sua melhor partida na temporada. No, como assim? Na temporada passada, essa foi a sua melhor partida em questão de rendimento? Putz, de cabeça assim eu já não sei dizer, cara. Não, eu tive mais uns brilhantes, umas coisas assim. De Red não, Stats. É, em jogos anteriores do exatamente da Juduna. Sim. Mas... Não, acho que no campeonato, na Copa eu tive um outro time de jogo bom, não sei agora de cabeça, eu teria que olhar mesmo. Só sei que meu time agora vai cair muito de produção, já caiu, e vai ser uma ou duas temporadas com a produção bem lá embaixo mesmo, porque eu quero descansar um pouco e juntar uma graninha. Tá certo. É, 7-0, você teve esse Genovese aqui, esse já foi embora também. Contusão sua também. Uma contusão minha, mas daí entrou outro. Eu tava com muito meio de campo. Eu tava com um esquema que eu tava com meio de campo pra dar e vender, assim. 65% e 64% de posse de bola. Não, assim, pra vocês terem ideia, fora os caras que estavam jogando, eu sempre tinha dois meios de campo de média de 5 estrelas pra jogar no outro dia porque não tinham sido utilizados. Então eu tava meio bem privilegiando o meio de campo nessa temporada. Então tinha reserva e eu tinha muita variação possível de botar meio de campo na lateral, mas reforçando. Enfim. Tava todo um esquema assim preocupado com isso. Mas agora já. Bola agora pra frente. Isso não te pertence mais. Não me pertence mais. Esse ano eu já sei que eu vou ter que, sei lá, me defender de caras como Nerima ou como Pirituba Donkeys. Vai ser um campeonato mais difícil, mas vamos lá. É, vamos ver se meu treino de armação vai estar certo, né? Eu gastei mais em defesa pra recompor, embora eu tenha comprado menos defesa, do que eu gastei alguns treininhos de armação, na verdade. Fantástico. A média de defensores, porque eu comprei defensores excelentes, né? Pra manter pelo menos um pouco do nível que eu tinha de defesa, que no auge tava em brilhante. Mano, comprei tudo defesa excelente, eu já tinha o meu Pac-Man tem defesa excelente também. Que é o Pac-Man que vai virar técnico. Vamos ver o que vai dar. Eu sei que a minha expectativa é terminar em quinto. Vamos ver o que eu consigo além disso. Infelizmente eu não tenho. O que eu não tenho é muita perspectiva na Copa. Eu vou jogar contra o time que é parelho. Já pego um time. Eu peguei um time da. Eu estreio contra o time da sétima. E vou pegar agora já um time da sexta, que é parelho. É, já eu peguei um Bolt e peguei outro Bolt na sequência. Ah, que sorte. Eu tenho sorte na Copa, é impressionante, né? Normalmente tenho. Acho que não vai ser dessa vez que eu vou passar a terceira rodada. Vamos ver o que vai vir depois, né? Se eu passar, eu preciso passar do jogo primeiro, né? Eu acho que é isso por hoje, né? Sim, agora a LJH só volta ao assunto daqui umas 6 semanas, né? E provavelmente teremos um podcast exclusivo. Nós vamos tratar da Liga Judônica em outro podcast. Eu estava em conversas com Wagner Brito, do Blablaísmo, para fazer um podcast exclusivo da Liga Judônica, já que o Morphe encheu tanto o saco que não está mais postando resumões. E nem, né, fez os logos, né? Tem um monte de time sem logo. Sim. O cara ficou quietinho, não teve logo. Não, mas eu acho que pelo menos os logos ele vai fazer. Pode ser. Tô até pensando em pedir um pra ele. Será que eu peço um logo novo? Ah, pede. A gente podia ver com ele se rolava pelo menos as tabelas, né? Daí, se for o caso, rola um negócio junto com as tabelas e foi, já fica mais tranquilo. É, esperamos aí que ele reverta essas decisões. Vamos lá, Morphe, contamos com você, meu filho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Seja magnânimo. Bom, este é o final do 7º episódio do Plantão do Randão. Agora vai ser todo o trabalho de eu pensar num nome interessante para o episódio. Eu só coloco o título do episódio na hora de publicar. Aqueles nomes engraçadíssimos, né? Aliás, é engraçado, né? As frases engraçadas eu chupo. É chupinhação do Nerdcast. Embora eu não saiba se foi o Nerdcast realmente o primeiro a fazer essas frases engraçadas de apresentação. Essa história de Nossa, eu me perdi totalmente. Que ótimo. Eu sei que os títulos do Nerdcast. Não, é os títulos longos e esquisitos é Chupinhação do Dimensão Nerd. Tá. E amanhã eu vou gravar. E quarta-feira, dia 16, a gravação vai ser num bar, não é um boteco, não é um pé sujo. É um bar de jogos. Eu não vou fazer o merchan ainda do lugar. Mas vai ser um lugar movimentado, ou seja, agora nessa eu vou chupinhado depois das 11. Faz sentido. Né? Embora não ser, o conteúdo não vá ser tão etílico quanto o depois das 11. Você já ouviu depois das 11? Porra, quarta eu vou poder beber. Não ouvi. Oi? Não ouvi. Não ouviu? Ah, você já vai ter terminado os remédios? Sim, os remédios vão ter parado e eu vou poder beber. Aí. Que beleza, que beleza, que beleza. É, peço desculpas, qualquer problema na participação de hoje, mas sem álcool fica difícil. É verdade, é verdade. Bom, não deixe de conferir as novidades. Lembrando, o endereço do blog é plantandorandão.blogspot.com. O nosso e-mail é plantandorandão@gmail.com. Fecham-se as cortinas e começa o espetáculo. E faça como... E não faça como o Palmeiras fez na rodada passada do Brasileiro. Não perca o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou.